Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Vamos então começar por dizer quais são as rubricas que hoje vamos falar e quais são os respectivos temas. Mónica, hoje vens falar de... Na sugestão literária, irei sugerir A Cultura Geral, um livro para enriquecer os nossos leitores, e vou destacar a personalidade de Maria Teresa Mascarenhas Horta. Sim. E Ana Luísa, leva-nos até... Ao Museu da Arte Antiga e vamos ver o filme Lincoln. Sim, senhor, que está nomeado para vários Oscars, não é? 12 Oscars. Valente. E a nossa jornalista de serviço, Andreia Cândido. Notícias do nosso mundo. Vou falar do facto da Arrábida candidatar-se a Património Mundial. Muito bem. Então a nossa conversa de hoje versa sobre o tema que cultura geral e que saber revelam os nossos jovens. Este tema vem a propósito de uma reportagem televisiva feita a estudantes universitários e que revela uma ignorância atroz dos entrevistados. Os senhores ouvintes devem estar recordados que esta entrevista, o ano passado, esteve nas redes sociais e penso que até foi divulgada num canal televisivo. Será que esta reportagem é demonstrativa dos jovens portugueses universitários e não só? Como é que classificam a instrução e a cultura dos vossos colegas e amigos? Segundo o vosso ponto de vista, é má, é suficiente, é boa ou é excelente? Por outro lado, se é verdade que a maioria patenteia a ignorância, como é que tal se justifica se esta é a geração que mais acesso tem à escola, aos livros, à internet, enfim, uma série de meios que as gerações passadas não tinham? Será porque não há gosto pelo verdadeiro saber, por exemplo, pelo estudo interpretativo, pela leitura e pela análise crítica? Eu aqui estou-me a posicionar já com a minha deformação profissional e a perceber que, por vezes, temos excelentes alunos que apenas memorizam, não é? Ou que, pelo menos, por exemplo, vêm à escola no sentido de... Eu já tive alunos assim, todos os professores já tiveram alunos que são alunos com médias excelentes, mas são alunos que é do género de memorizar, interiorizar, debitar no teste, esquecer. Propriamente aquilo não é digerido em termos de, depois de integração desses conhecimentos no seu próprio saber e na dimensão da cultura geral própria. Gostava de saber um bocadinho a vossa opinião em relação a esta questão. Podemos começar pela Mónica, para variar. Então, eu tendo em conta assim, as pessoas com quem me relaciono, os meus colegas e amigos, acho que o nível de cultura geral se pode classificar como satisfatório. No entanto, analisando um bocadinho a dimensão nacional, num sentido mais abrangente, acho que os níveis, os índices de instrução que têm sido... alcançados. Exatamente, acho que estão um bocadinho inflacionados, no sentido em que essa entrevista foi um exemplo, se calhar um bocadinho exagerado, mas na verdade às vezes eu fico um pouco surpreendida com... Algumas gralhas e algumas coisas que, na minha opinião, não são toleráveis em pessoas com altos níveis de instrução. Ou pelo menos não deveriam ser, na teoria. Mas nós, acho que toda a gente conhece pelo menos uma pessoa assim, não é? E acho que isso é lamentável, na minha opinião. Ana Luísa, e a tua opinião? Bem, eu acho que no fundo a cultura geral é um fator muito variável. Depende de pessoas para pessoas e depende do meio em que as pessoas são inseridas. Sabe, muitas das coisas que, pronto, por exemplo, uma das utilizações que eu acho que é praticamente, pronto, não das únicas, mas uma das mais úteis da cultura geral, talvez seja mesmo os programas de televisão, aqueles que no fundo nos focam num objetivo de partilharmos a cultura geral ou de a usarmos para o nosso uso e de, pronto, teoricamente, enriquecermos com ela. Muitas das coisas que se fazem e muitas das questões desses programas de televisão nem sequer são coisas que se dão na escola. Portanto, como eu estava a dizer... Tem muito a ver com o meio em que as pessoas são inseridas. Se elas estiverem interessadas em aprender alguma coisa, para além daquilo que têm que aprender na escola e para além daquilo que, supostamente, é obrigatório elas saberem, elas assimilarão qualquer coisa. Mas, um fator adquirido é que se a cultura não for incentivada, ela não aparece do nada. Quanto à cultura dos meus colegas, pois, eu acho que a professora deu as 4 opções de má, suficiente, boa ou excelente. Eu, na minha opinião, a cultura dos meus colegas é suficiente. Porque, pronto, eu sou de uma turma de científicos e a maioria dos meus colegas de científicos têm horizontes muito estritos no que toca à cultura geral. Eles centram-se mais naquilo que têm que saber, nas coisas científicas, enquanto o resto, no fundo, foi alvo de algum tipo de memória seletiva, de algum processo filtrante e que estreitou o conhecimento que eles têm, por exemplo, sobre áreas de história, de geografia, de o que quer que seja. Eu acho isso, pelo menos, porque pronto, pela convivência que eu tenho com os meus colegas. Mas eu acho que isso também acontece com alunos de humanidades quanto às ciências experimentais, em que eles têm tendência a também esquecer um pouco aquilo que aprenderam. Mas não sei bem porquê. Porque eu estou no meio. E pronto, é aquela coisa, eu tanto estou nas humanidades como estou nos científicos. Mas eu, para mim, é isso, eu acho. Mas depende das pessoas, é isso que eu estava a dizer, depende das pessoas, porque tem a ver com o âmbito do para além do obrigatório. Uhum. E tu, Andreia, qual é a tua opinião? O facto de, por exemplo, os meus avós dizem que nas nossas idades, eu estou a falar da minha idade, com os nossos meus contemporâneos, como a Ana Luísa e a Mónica, não se interessam tanto pelo que passa à nossa volta. De um simples facto de já ninguém se interessa do que dá nas notícias. Eu falo com alguém, viste isto nas notícias? Ah, eu não vejo notícias. Isso às vezes dói-me um bocado, porque eu gosto de ver notícias. Eu também não vejo muito notícias. Mas, por exemplo, podes não ver notícias na televisão, pode não te interessar ver na televisão, mas és capaz de abrir um jornal e ver o que está lá dentro para ver mais ou menos o que se passa no mundo. Às vezes choca-me um bocado quando estou a falar com os meus colegas, não são todos, obviamente, mas tenho uma amiga minha em particular que eu falo qualquer coisa de que se passa no mundo e não faz a mínima ideia. Isso dói-me um bocado, até porque eu penso seguir a veia jornalística, não é? E choca-me um bocado, mas eu, em parte, não acho que na nossa geração seja completamente ao lado do que se passa ao mundo. Depende das pessoas, mas isso houve em todas as gerações. Houve umas que se importavam muito com o que se passa no mundo, outras nem tanto. Eu estou da opinião da Mónica. Ultimamente tem-se visto que, pelo facto de ter 12º ano, não quer dizer que tenha uma inteligência ou não inteligência. Instrução. Uma cultura superior a quem tenha, por exemplo, um 4º ano. Eu, 4º ano antigo, falo do 4º ano dos nossos avós. A nossa avó, sim. Porque hoje em dia, eu não queria falar muito disto, mas, por exemplo, as novas oportunidades. Lá, pelo facto de ter 12º ano, não é um 12º ano correto, na minha opinião. Mas não é bem esse assunto que estamos aqui a falar. O que é que eu ia? Mas podemos falar dele, porque se calhar, é como diz aqui a Mónica, se calhar esta instrução que se diz que a população portuguesa atingiu, depois, em termos práticos, não corresponde, de facto, à demonstração de saber por parte das pessoas. É claro que as novas oportunidades têm uma cota parte, mas o facilitismo que a própria escola se vê obrigada a fazer, sobretudo ao nível da escolaridade obrigatória, que agora já caminha, como sabem, para o 12º ano, faz com que haja se calhar algumas limitações. E é como tu dizes, se calhar gerações mais antigas, que tiveram, mais velhas do que nós, que tiveram menos acesso a tudo o que hoje os jovens têm, revelam por vezes mais saber, gostarem de estar informados, saberem discutir os assuntos, do que os nossos jovens, que às vezes, e isso é algo que eu noto, muito aliados. Alunos aliados da aula, alunos aliados dos conteúdos. Eu só, às vezes percebe-se que alguns alunos, mesmo bons alunos, não estamos a falar só, porque se calhar são alunos desinteressados, alunos com pouca motivação para a escola ou alunos com limitações intelectuais, que também os há, porque em todas as épocas os há, em todas as gerações. As pessoas são diferentes do ponto de vista intelectual e obviamente que isso sempre existiu. O que eu noto por vezes é que há alunos, bons alunos, com bons resultados, quer no 3º ciclo, quer no secundário, mas são pessoas aliadas. Quer dizer, aquilo interessa-lhes se perceberem que aquilo é para debitar no teste, para terem um máximo, a boa nota que os pais têm expectativa em relação a ele. Mas parece que depois aquilo, lá está, a informação não é conhecimento. nós podemos reter uma informação durante algum tempo. Isso às vezes nós, do ponto de vista de professores, percebemos isso muito bem. Quando estamos a fazer replay nos conhecimentos adquiridos o ano passado, há 2 anos, há 3, ou até há uns meses, e percebemos imediatamente que há aqueles alunos que memorizaram porque queriam saber para o teste, mas aquilo não compreenderam, não fizeram esforço para interiorizar o assunto e aquilo escapou-se. Já não têm na memória, já nem sabem o que é que significa. Um conceito, às vezes. Enquanto que o aluno que é mais interessado e que procura, de facto, transformar a informação em conhecimento e enriquecer, mas esses, infelizmente, eu acho que são poucos. Infelizmente são poucos e às vezes não têm que ser necessariamente só alunos com grandes médias que fazem isso, podem ser alunos até razoáveis apenas do ponto de vista académico e terem e revelarem gosto pelo saber, que eu acho que é isso que falta, é gosto pelo saber. Pode sair da escola, assim, nós estamos aqui no meio de província, que obviamente tem as limitações que tem. Ana Luísa estava a dizer que tudo isto deve ser estimulado. É óbvio que a leitura, o saber, também vem estimulado de casa. Todos nós sabemos que é fundamental a família onde as pessoas se integram e que a escola depois continua a ter esse papel. Eu que estou aqui a lecionar há 15 anos, noto perfeitamente que eu já tive alunos que acabam aqui o secundário e estamos numa escola de interior e não precisam ser de famílias muito ilustradas do ponto de vista intelectual. E eu já vi sair aqui alunos do secundário com uma bagagem cultural bastante razoável. Se calhar melhor do que muitos em grandes cidades. Lá está, porque são alunos interessados, com muitas leituras, que gostam de confrontar ideias, que gostam de discutir, por exemplo, política, que gostam de discutir ideologias, que gostam de discutir temas diversos, por exemplo, na área da literatura, ou o que for. Enquanto eu vejo alunos, até às vezes, que entram em por exemplo, numa medicina, que são alunos, como diz Ana Luísa, às vezes muito, parece que estão muito estereotipados para aquele saber, muito sabem focados, tudo daquilo, exato. São alunos com médias 18 e 19, mas realmente parece que o resto do mundo lhes escapa. Exato, isso acontece muito. Agora, eu acho, infelizmente, que a maioria dos alunos que saem das nossas escolas, não sei se chega a esse suficiente em termos de cultura de geral e de saber. Eu acho que sou mais pessimista a esse nível. Lá está, não é porque eles não tenham capacidades, provavelmente, é porque não estão despertos para o conhecimento. E eu às vezes apercebo-me disso nas aulas. Eu vejo que os alunos só se interessam quando eu digo atenção que isto pode ser questão de teste, e aí toda a gente fica interessada. Mas se aquele assunto for muito interessante e eu tentar tornar apelativo, e até porque mexe connosco em termos históricos e até em termos emocionais, eu às vezes com muita tristeza minha vejo o alheamento da maior parte. De facto não vive aquilo como eu vivo, ou que não sente aquilo, ou que não sente as emoções que eu sinto. Se calhar todas as pessoas sentem isso, se calhar eu sinto um bocadito mais porque sou de história, e isso tem a ver com pessoas, não é? Com o passado, e neste caso estamos até a falar da história mais atual. E eu vejo isso, assim, se é para estudar, se é para debitar, atenção, isso interessa-nos. Se não é, então passamos ao lado. Posso, mas como é que vocês respondem? Como é que hoje esta geração tem tanto... E como é que aproveita tão pouco? Era disso é por ter que eu tanto, falar. Ana Luísa. Era disso que eu queria falar. Eu estava para pôr o dedo no ar, mas okay, depois achei okay. Que era um bocadinho estranho. Mas podes pôr. Os senhores ouvintes não veem, mas nós vemos. E porque estava à espera que a professora me passasse a palavra. Eu acho que o facto de termos mais acesso à informação não é determinante. Porque... E um exemplo, eu acho que há pessoas, eu conheço, há colegas meus que passam a tarde no computador e que não aprendem nada de útil, ou não aprendem nada mesmo. Mas... Por exemplo, estão a jogar uma tarde inteira. Exato, exato, mas eu também faço isso, portanto não faz mal. Fazer mas... mal até faz, não é? Pode fazer mal até aos olhos, mas independentemente disso. Depois fico um bocadinho de sonho. Mas estás com depois... disponibilidade e estás no teu tempo de ócio, tens direito a jogar durante umas horas, não é aí por aí que está o mal. O mal está se isso é a vida de muitos, exatamente, quase todos os dias. Mas aquilo que eu ia dizer era que eu tenho um exemplo. O meu avô só tem o 4º ano e ele é das pessoas mais cultas que eu conheço, porque ele sabe sobre uma variedade de assuntos mesmo imensa, desde, pronto, a parte científica não é tanto o forte dele, mas a história, a geografia, a literatura, ele leu imensos livros que eu a maioria deles nem sequer ouvi falar, e ele não teve aquele estímulo para a cultura logo. Porque a família dele não era muito, pronto, não era muito, como é que eu ia dizer, privilegiada. E ele não teve esse incentivo. Eu acho que ele criou esse incentivo logo. Ele próprio. Exato. E ele passava tardes na biblioteca a ler livros e ele só tem 4º ano. que é uma daquelas coisas que eu acho assim um bocadinho estranho, porque nós falamos com ele e não tem nada a ver estar a falar com uma pessoa como ele ou estar a falar com alguém que provavelmente tem a mesma idade e tem maiores habilitações. Ele tem mesmo uma cultura que lá é está, muito fascinante. Porque ele buscou o saber. Exato. Não é? Tem gosto por aprender. Exato. E diversificou as suas investigações, no fundo, de modo próprio, não propriamente para ter aprovação em A ou B ou atingir aquela nota, não é? Exato. Mas porque queria aprender. Isso é que é fundamental. Eu acho que isso é que falha hoje. É ter gosto por saber. Não é o saber para se exibir, não é o saber para atingir a nota tal, é o saber porque o saber nos enriquece. E porque nós somos melhores, de facto, se soubermos mais, se soubermos discutir ideias, se soubermos confrontar posições, se soubermos argumentar. E isso falha muito, vocês percebem que isso falha muito entre os vossos colegas, não é? Quer sejam de científicos, quer seja de humanidades. E às vezes faz-me impressão esta camada de população tão amorfa. Não é? Porque as pessoas não ouvirem o que se passa à sua volta, não ouvirem notícias, não lerem jornais, não, quando têm isto tudo à distância de um clique, não é? Porque basta irem à internet e conseguem ler logo uma série de jornais, se o quiserem fazer, e porem-se a par do mundo. Porque isto parece que as pessoas, às vezes, parece que as pessoas estão alienadas. Não vos dá a sensação? Eu, às vezes, tenho a sensação que parte da nossa juventude, adolescentes, pronto, estamos a falar daqui, mas também os universitários, que aquela demonstração é assim, aquilo provavelmente não é ilustrativo de todos os universitários, mas provavelmente andam muitos por lá. E é como diz a Mónica, vão acabar uma licenciatura, mas a instrução deles, efetiva, e o seu saber, deixa muito a desejar. É muito reduzido. Até porque sabemos que agora também há cursos que não são propriamente, cursos superiores não são propriamente novas oportunidades, mas também o seu grau de exigência também deixa a desejar. E parece que estamos todos a caminhar neste facilitismo, neste todo faz de conta, e isto, obviamente, acho que é grave. Parece-me muito grave. Porque uma geração que tem acesso a tanto do que aquelas anteriores gostaria de ter tido e teve negado, e que hoje tem oportunidades de se enriquecer, de partilhar opiniões, de ter esta capacidade para estar desperto em relação ao mundo, e a maior parte não estão. Porque é como diz a Ana Luísa, porque é mais fácil se calhar estar a jogar, porque é mais fácil estar a ouvir sempre as mesmas músicas, ou frequentar sempre a discoteca que tem o mesmo tipo de música, ou frequentar o bar para beber uns copos. Manter a rotina. Manter a rotina. Pronto, esta conversa, não sei se a Mónica, a Andreia ou a Ana Luísa querem acrescentar algo. É melhor não. É melhor não. Já estamos aqui a bater muito. Mas, efetivamente, isto é pretende ser um alerta, porque aquela reportagem acho que deixa as pessoas quase em estado de choque. E foi um bocadinho para darmos o alerta que, se calhar, teremos todos que nos posicionar de modo diferente em relação ao saber. E agora, porque cultura é cultura e todos temos que nos enriquecer, a Mónica percebeu logo que tinha que ir falar aqui de alguém com grande importância, não é? Exatamente. E ainda num clima cultural, irei falar de Maria Teresa Mascarenhas Horta, uma escritora e poetisa portuguesa nascida em Lisboa a 20 de maio de 1937, recentemente destacada pela Sociedade Portuguesa de Autores. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dedicou-se ao cineclubismo como dirigente do ABC Cineclube, ao jornalismo e à questão do feminismo, tendo feito parte do Movimento Feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as Três Marias. Em conjunto, lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas. Fez também parte do grupo Poesia 61. Publicou diversos textos em jornais como o Diário de Lisboa, A Capital, República, O Século, Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes, tendo sido também chefe de redação da revista Mulheres. É casada com o jornalista Luís de Barros, de quem teve um único filho, Luís Jorge Horta de Barros. A 8 de março de 2004 foi feita grande oficial da Ordem de Dom Infante, Dom Henrique. Foi galardoada com o Prémio Dom Dinis 2011 da Fundação Casa de Mateus pela sua obra As Luzes de Leonor, o qual recusou receber das mãos do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, ao qual cabia-lhe entregá-lo, alegando que este está a destruir o país. É, tinha que ser uma mulher para ter uma atitude destas. Então, Mónica, e sobre a sugestão de leitura? Então, visto que hoje a tónica do nosso programa está assente na cultura geral, ou neste caso na possível ausência dela, a minha sugestão desta quinzena procura justamente solucionar este problema, ou pelo menos permitir ao leitor um enriquecimento do ponto de vista cultural bastante lato. Cultura Geral, de Dietrich Schwanitz, aborda episódios centrais da Bíblia, a emergência dos Estados e a epopeia da modernização, revoluções e democracia, a evolução da literatura, da arte e da música através de grandes obras, o desenvolvimento da ciência e da filosofia, o campo de batalha das ideologias, das cosmogonias e das teorias, aborda também a educação dada pelos livros, escolas e universidades, pelos jornais e fóruns de opiniões. Um quadro cronológico, uma breve relação dos livros que transformaram o mundo e conselhos de leitura aumentam a utilidade desta obra imprescindível. Muito bem, uma boa sugestão. Vamos recomendar a toda a gente e nós próprios vamos ler. Ana Luísa, e a tua música desta vez é, Mateus, sim. Temos uma sugestão fantástica da Ana Luísa. Uma sugestão juvenil e fresca, como juvenil disse a professora. Juvenil e fresca, muito bem. E a tua sugestão é? Então, a sugestão desta vez é Arctic Monkeys, as músicas When the Sun Goes Down, 505, Cornerstone e Suck It and See. Então, diz-nos quem é este grupo. Ora, primeiro, eu escolhi este grupo porque sou fã. Eu não gostei muito da primeira vez que ouvi. Tem um género muito inteligente e difícil, um bocadinho difícil de compreender. Mas eu quis partilhar aqui à mesma, porque são considerados uma das bandas mais promissoras da atualidade. Então, os Arctic Monkeys são uma banda de rock britânico formada em 2002 nos subúrbios de Sheffield. Em Inglaterra, e é integrada atualmente por Alex Turner, Jamie Cook, Ok, está corrigida. A professora de inglês não te ouve, a professora Fátima Coceiro, não ouça, não classifica. Nick O'Malley e Matt Ana Luísa, tens mais inglês para ler, vê lá, apruma-te. O álbum de estreia Whatever People Say I Am, That's What I'm Not tornou-se o álbum de estreia vendido mais rapidamente na história da música britânica, ultrapassando Definitely Maybe dos Oasis. Alex Turner e Jamie Cook fundaram a banda depois de receberem as suas guitarras no Natal de 2001. O primeiro nome da banda foi Bang Bang. E Alex Turner foi eleito pela publicação NME como o homem mais cool do planeta. A banda foi eleita por uma das revistas mais respeitadas do mundo da música, a Q Magazine, como a melhor banda da atualidade, superando bandas de categoria como os U2 e os Foo Fighters. Kate Moss, Mick Jagger, Daniel Craig, Noel Gallagher, por exemplo, são fãs da banda. Outra curiosidade, Alex é grande fã de James Brown, do Padrinho do Sul, e na escola usava jeans nos quais ele tinha escrito I've got soul and I'm super bad, em tributo a Brown. Outra coisa, por fim, as quatro músicas que eu escolhi são dos quatro álbuns de estúdio já lançados pela banda Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, Favorite Worst Nightmare, Humbug e Suck It and See. Então ficamos com esta sugestão fresca e jovem da Ana Luísa. Juvenil e que já fresca. Percebi que juvenil e fresca, eu acho que juvenil é ser fresco, ou não? De certa forma. De certa forma, convém. Parece-me que é música muito do agrado dos jovens da vossa idade, portanto, estamos bem. Os mais velhos, com certeza, vão se habituar também a ouvir, que também nos faz bem. Ana Luísa, então vamos até ao Museu da Arte Antiga em Lisboa? Vamos. Vamos. Vamos visitar a exposição permanente ou há por lá alguma exposição nova? Supostamente era a permanente, mas se os ouvintes quiserem visitar as temporárias, há duas agora. Muito bem, então vamos ver o que é que vamos ver. É no Museu da Arte Antiga? Eu não tenho aqui, mas os ouvintes podem ir ao site. Desculpe. Não, tu tens aí informação. Tens. Eu tenho informação, não tenho as exposições temporárias. Ah, ok. Era isso pois que isso eu estava a falar, isso também se procura. Ok, então continua. Esta Ana Luísa é desconcertante. Ai, não diga isso. Então, Ana Luísa, vamos até Lisboa, no próximo fim de semana, exato. Visitar o Museu da Arte Antiga. Exato. Este fim de semana vamos até ao Museu Nacional da Arte Antiga, em Lisboa, visitar a recém-chegada Judith, do pintor Lucas Cranach, o velho. A obra chegou há alguns dias atrás do Metropolitan... É o inglês, ao seu melhor nível. Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Judith, ou Judith com a cabeça de Holofernes, reúne-se pela primeira vez na mesma exposição com Salomé, ou Salomé com a cabeça de São João Batista. Uma pintura de outra heroína bíblica do mesmo autor, na Galeria de Pintura Estrangeira, onde estão também outras obras de referência do museu, como os painéis Tentações de Santo Antão, de Hieronymus Bosch, e São Jerónimo, de Albrecht Dürer. Judith com a cabeça de Holofernes, segundo o museu, mostra uma jovem vestida e adornada com riqueza, de espada em punho, ostentando a cabeça do tirano vencido pela sua sedução. Sedução, exato. Imagem muito popularizada por Cranach. Cranach, exato. O Museu de Arte Antiga instala-se num palácio mandado construir no século XVII por Dom Francisco de Távora. O museu foi fundado em 1884, concretizando uma antiga aspiração surgida após a abolição das ordens religiosas para dar destino às obras de arte que, nessa altura, passaram para a posse do Estado. A coleção do Museu Nacional de Arte Antiga integra o mais vasto acervo de obras nacionais e estrangeiras existentes no país, desde cerâmica, pintura e escultura a mobiliário e ourivesaria. O piso 1 acolhe as coleções de pintura europeia e artes decorativas europeias. Na zona correspondente ao palácio, a ala mais recente do museu, o Convento das Albertas, alberga também a Capela das Albertas, esplendidamente ornamentada, mas fechada atualmente para obras de conservação e restauro, e a coleção de mobiliário português. No piso 2 estão expostas as coleções de ourivesaria portuguesa, joalharia portuguesa, cerâmica, com extenso núcleo de faiança portuguesa, mas também de porcelana portuguesa, porcelana da China, faiança islâmica e alguns exemplares de porcelana do Japão. No piso 3 expõe-se a pintura portuguesa e a escultura portuguesa. Os 6 painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, São Leonardo, de Andrea della Robbia, a Cruz de Dom Sancho I, a Custódia de Belém, de Gil Vicente, ou os biombos na Nambã, são algumas das obras de referência do museu, para além de São Jerónimo, Tentações de Santo Antão, Salomé e, agora, Judith. Fica a sugestão. Um espólio imenso de arte portuguesa e estrangeira espera por si na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa. Muito bem. Lá iremos, então, proximamente. E já agora, já que vamos a Lisboa, podemos depois à noite ficar para ir ao cinema, não é, Ana Luísa? Exato. Por que não? Porque em qualquer sítio, qualquer cinema, podemos ver... Lincoln. Esta semana, levo até vocês Lincoln, um futuro clássico, protagonizado por Daniel Day-Lewis e dirigido por Steven Spielberg, está este ano nomeado para 12 Oscars, incluindo o de melhor filme, melhor realizador e melhor ator. Lincoln é adaptado do best-seller de Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. Uma biografia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. O filme centra-se nos últimos 4 meses da vida do presidente e dedica grande parte da história ao fim da Guerra Civil Americana e aos bastidores políticos da aprovação da 13ª Emenda, que punha fim à escravatura. Depois de êxitos como E.T. o Extraterrestre, Parque Jurássico e O Resgate do Soldado Ryan, Steven Spielberg surpreende-nos mais uma vez com esta obra-prima do cinema. O filme é o resultado de um sonho do realizador, que sempre quis levar a história do presidente, considerado um verdadeiro herói americano para o grande ecrã. Ao ritmo da poderosa banda sonora de John Williams, gravada pela Chicago Symphony Orchestra e Chicago Symphony Choirs, a cultura americana reforça-se, celebra-se, bem como a sua união e valores básicos, com Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jones, Sally Field, Joseph Gordon-Levitt, e Hal Holbrook, sim. Esta impressionante e inteligente película estreia a 31 de janeiro. Veja numa sala de cinema perto de si. Sim, senhor, pode ser quando regressa do Museu de Arte Antiga, por exemplo. Portanto, 31 de janeiro, o próximo fim de semana já estará em exibição. Sim, senhor. Mais uma vez, a história... Ana Luísa, sempre a história. Mais uma vez a história se junta com uma grande personalidade e com um grande realizador. Resultado, um grande filme. Tu estás em todas, não falhas uma. E a seguir ficamos com a nossa Andreia Cândido e as notícias do nosso mundo. E agora, é uma notícia do nosso mundo que não é aqui do nosso mundo próximo, pois não? Não, falo, é da Rábida. É da Rábida. A Rábida é uma belíssima serra. É está verdade. Ali junto a Setúbal e que se avista da... de Troia. E parece que vai ser candidata, ou já é candidata, ao Património Mundial. À UNESCO. Já agora, antes de tu leres a tua notícia, eu vou inquirir aqui estas duas interlocutoras, Ana Luísa e a Mónica, que estão já a pensar ir-se embora, mas não vão, porque eu vou ler aqui uma notícia do plano de atividades da escola em que as meninas são citadas. Ai, em que são referenciadas como tendo feito parte da sessão escolar do Parlamento de Jovens, e a menina Ana Luísa é uma das deputadas eleitas para representar a escola no Distrito de Coimbra, e a Mónica candidatou-se e foi eleita para fazer um casting para a mesa da sessão distrital. Portanto, estamos a falar aqui com gente importante. Este ano a Andreia não entrou. Desta vez eu não participei. Também não se pode participar em todas as atividades extracurriculares, já percebemos isso. Então, eu gostava de saber, assim, de rapidamente, Ana Luísa, como é que foi a experiência? Gostaste? Semelhante ao ano passado? Melhor? Pior? A sessão escolar. A do ano passado foi um bocadinho melhor. Parece que sim, já ouvi dizer que o ano passado houve assim mais... Enfim, como é que eu ia dizer? O ano passado foi mais combativo, o discurso Exato. Foi assim mais vivo. Foi mais... E no fundo foi mais produtivo, competitivo também. Mais produtivo. Porque não estava tão decidido quem é que ia, de certo modo, a passar à próxima fase. E desta vez estava um pouco. Isso já estava pré-cozinhado, isso não se pode dizer, não é? Não é politicamente nem democraticamente correto. Mas ninguém ouve, nem eu. Ninguém ouve, é o que vale. De qualquer forma, Ana Luísa, tens uma grande responsabilidade. Aliás, foste. A professora não diga essas coisas, mas eu fico assim. Vai representar muito bem a escola secundária. Eu espero que sim. Que já tem. Já foi o ano passado, não é? Muito bem. E este ano és a primeira, foste a primeira a ser eleita. Sim. Muito bem. Máximo de responsabilidade. Portanto, Ana Luísa, já sabes, sessão nacional está à vista. E aqui espero a nossa que sim, Mónica que sim. Vai para uma atividade diferente, que eu acho que lhe cai muito bem, porque ela é uma rapariga organizada e que se prepara diferente, bem. Mais ou menos. Diferente, porque diferente. Vai para a mesa. Ela vai sim, candidatar-se à mesa. No fundo é a mesma atividade, só que num parâmetro diferente. Pois, só que ela não vai estar no lugar de deputada. Eu ano passado também não era deputada. Ano passado foi participar no Euroescola. Portanto, é uma posição diferente. Mas vais ver que vai ser interessante. Eu espero que sim. Estás com expectativas? Achas Estou que um bocadinho assustada. Ainda não sabes quando vai ser o casting? Não. Mas pronto. Quer dizer, é uma atividade completamente diferente da Ana Luísa. Enquanto que a Ana Luísa está lá para argumentar, para defender as suas medidas, para contra-argumentar, tu estás lá, sobretudo, para a organização, não é? Porque vais ser um dos elementos que vai conduzir, caso sejas eleita para a mesa, eleita, neste caso, não será designada, não é? Porque há um casting, todas as escolas participam com o candidato e depois são escolhidos aqueles que demonstram ter mais capacidade para. Aí a capacidade de organização é muito importante. Porque, efetivamente, quem já assistiu a muitas sessões do Parlamento, quer distritais, quer nacionais, percebe que, às vezes, falha isso, não é? As pessoas têm que ter, de facto, capacidade de organização, porque ele tem muitos momentos diferentes, é preciso saber o que se está a fazer. E a Mónica é uma rapariga talhada para isso. Pois, muito bem, parabéns. Desejo-vos, sei que já vão no dia 19 de fevereiro à sessão distrital. Ai, é já 19? 19 de fevereiro, eu vi no site... E foi o que encontrei no do Parlamento, 18 é o básico e 19 de fevereiro é o secundário, portanto é já aí. Eu quero dizer que o teu casting deve estar a sair, se calhar ainda antes do Carnaval. Eles normalmente avisam assim às vezes quase véspera, na mesma semana. Podes-te preparar. Muito bem, então agora voltemos a falar das notícias do nosso mundo, porque esta foi uma notícia aqui da nossa escola. Exato. E agora voltamos às notícias do nosso mundo. E então, porquê que a Rábida é candidata a Património Mundial? Diga-nos, Andreia Cândido. Eu devia ter visto isto, mas eu sei. Sabes, porque tem um riquíssimo património. E o seu património, tanto cultural como ambiental. Pois claro, por isso é que é candidata a património misto. Exatamente. Sim, senhor. É. Esta do misto, por acaso, eu não conhecia. Misto, precisamente, porque há ali... Cultural. Serra da Rábida, acho que ainda é um oásis em termos de preservação ambiental. Aliás, dizes aí que até foi feito um filme de promoção. Uma espécie de documentário. Documentário, sim. Muito interessante sobre as espécies... que ainda há Tenho que ver se encontro na internet. Fauna e flora. Muito bem, Andreia. Então, lê-nos a tua notícia. Então, a Rábida candidata-se a Património Mundial. O presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Alfredo Monteiro, afirma que até ao final do mês de fevereiro será apresentada a candidatura da Rábida a Património Misto da Humanidade. Segundo Alfredo Monteiro, a candidatura terá ainda de ser aprovada pelo grupo interministerial. Que integra os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente e a Secretaria de Estado da Cultura. Após a entrega da candidatura em Paris, haverá lugar a uma visita de peritos da Unesco que se desloca a Portugal para visitarem a Rábida. Estando em eventual aprovação da candidatura prevista para outubro de 2013, a decisão final da Unesco deverá ser conhecida até ao final do ano. O Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal e da Comissão Executiva da Candidatura da Rábida fez este anúncio na noite de 21 de janeiro, no final de uma reunião conjunta da Comissão de Acompanhamento e Fórum da Candidatura da Rábida a Património Mundial, no Auditório Mundial Charlot, em Setúbal, onde fez o ponto da situação da candidatura. No encontro foi também apresentado o filme promocional A Rábida da Serra ao Mar, com narração de Eduardo Rigo, que o autarca descreveu como o primeiro filme português de vida selvagem. Trata-se de um documentário que já está a ser divulgado através das redes sociais na internet e que mostra algumas das muitas especificidades que tornam única a Serra da Rábida e que justificam a candidatura a Património Misto da Humanidade. Muito bem, Deus queira que sim, que se consiga, que porque é mais uma área que vai ficar, né, uma vez que, se for considerado património mundial, será melhor preservada e de facto é um oásis e para nós, enquanto país, é importante termos mais uma área com património mundial. Já temos várias, felizmente. Temos Sintra, agora supostamente se tudo correr bem é Rábida. Estás a falar de património cultural ou ambiental? Temos vários culturais, estou a falar de ambiental. Serra de Sintra é ambiental, penso também. Penso que é a Floresta Laura e Silva na Madeira. E temos, pois, ambiental, não sei se temos mais. Cultural, de facto, temos muitos. O Centro Histórico de Évora, o Centro Histórico do Porto, o Centro Histórico de Guimarães. De facto, temos muitas áreas, para além de vários monumentos. E ainda bem, que é um sinal que temos um património rico. Claro que sim. E do ponto de vista turístico e económico, também pode vir a ser importante. Exatamente. Muito bem, Andreia. E já agora até podemos aconselhar os ouvintes a fazerem uma viagem à Serra de Sintra, porque vale a pena, vem aí a primavera e é um sítio, de facto, lindíssimo. Então, passemos ao Secundário em Movimento Notícias, acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Realizaram-se no dia 16 de janeiro, no anfiteatro da nossa escola, as sessões escolares do Parlamento dos Jovens. Na sessão do ensino básico, os deputados das três listas participantes debateram acesa e cordialmente aquelas que, em seu entender, serão as melhores medidas para ultrapassar a crise. Da animada e profícua discussão, resultou a aprovação de três medidas que tiveram como ponto de partida as propostas feitas por cada uma das listas participantes na Assembleia. Foram eleitos para representar a nossa escola na sessão distrital os deputados Sebastião Barbosa, Mariana Turgal e Inês Garcia. No período da tarde decorreu a sessão do ensino secundário, na qual os deputados debateram o tema Os Jovens e o Emprego, que futuro? As três medidas aprovadas para levar à sessão distrital resultaram dos contributos das três listas representadas. Foram eleitos para nos representar na sessão distrital os deputados Ana Luísa Costa, Inês Ferreira e Hugo Melo. Foi escolhida a deputada Mónica Marques para se candidatar à mesa da sessão distrital. Estes deputados representarão a Escola Secundária de Oliveira do Hospital nas sessões distritais que decorrerão nos dias 18 e 19 de fevereiro. A turma do CEF 6 da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, no âmbito da disciplina de dinamização e condução de atividades de animação em contexto turístico, lecionada pela professora Sónia Madeira, dinamizou uma atividade de animação turística na Festa do Bodo, que decorreu no passado dia 20 de janeiro, junto à pousada do Convento do Desagravo, em Vila Pouca da Beira. A turma apresentou duas danças barrocas, tendo angariado e improvisado as vestes a rigor para a época retratada. Muito versáteis e animados, desde cedo revelaram alegria, espírito de equipa e entusiasmo contagiante. Quem esteve neste magnífico espaço não ficou indiferente a esta turma. A par desta atividade, os alunos teriam que recolher informação histórica ou ambiental, paisagística, tirar fotografias das paisagens locais e do ambiente da feira. Mas, dadas as condições climatéricas, esta atividade acabou por ficar parcialmente comprometida. Como já anteriormente demonstrado, estes jovens são dinâmicos e muito empreendedores, tendo sido muito fácil levá-los a cooperarem, a interagirem entre si e com o público que aderiu às danças e músicas. A coordenadora do Desporto Escolar, professora Dora Guerreiro, informa que vai ter lugar, no dia 29 de janeiro, o corta-mato distrital em Coimbra, na Praça da Canção. A Escola Secundária de Oliveira do Hospital participa com 37 alunos nos diversos escalões. A diretora técnica do grupo de ginástica acrobática da escola secundária informou-nos que, passado o período de treinos, a primeira prova deste ano será no dia 2 de fevereiro para as atletas mais novas, de trampolins e tumbling. O federado começa dia 9 de fevereiro com ginástica de grupo, Gym for Life, em Coimbra, e no dia 10 de fevereiro, também em Coimbra, a primeira qualificativa de iniciados em ginástica acrobática. A Biblioteca Escolar divulga dois concursos a nível nacional que poderão interessar aos alunos da escola secundária, sobretudo aos que gostam de escrever e aos que, não tendo grande apetência para a leitura ou para a escrita, gostam de desenhar. Ambos os concursos são aliciantes em termos de prémios. O concurso Eu Escrevo, Ler o Mar, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura em parceria com a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental e com o apoio do Banco Popular, é uma iniciativa que se enquadra na 7ª edição da Semana da Leitura e tem como temática central o mar. Os trabalhos a desenvolver devem ter em conta um ou vários dos motes relativos à Semana da Leitura, que são navegar nos livros, leituras em mar alto, mergulhar nas palavras, em maré de leitura, na rota das palavras, mar arte, mar e mar, a ler e rimar, cultivar o mar, na onda das leituras, ler azul e embarcando nas palavras, e enquadrar-se numa ou em várias das áreas relacionadas com a Semana da Leitura, que são oceanos, fauna, flora, povos, recursos naturais, sustentabilidade do planeta, energia, vida, ambiente, planeta azul, consumo, tecnologias, profissões, gastronomia, moda, arte, turismo, saúde, lazer e transportes. Aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico é proposta: a linha A, a construção de um texto jornalístico, reportagem, que mobilize diversas áreas curriculares na abordagem dos motes e áreas relacionadas com a Semana da Leitura. A linha B, ao texto podem aliar-se imagens originais que o ilustrem, através de recurso a materiais e técnicas plásticas ou gráficas diversas. Aos alunos do ensino secundário é proposta: a linha A, a construção de um texto argumentativo que mobilize diversas áreas curriculares na abordagem dos motes e áreas relacionadas com a Semana da Leitura. A linha B, ao texto podem aliar-se imagens originais que o ilustrem através do recurso a materiais e a técnicas plásticas ou gráficas diversas. Prémios para os vencedores. Ao vencedor do terceiro ciclo do ensino básico serão atribuídos 250 euros. Ao vencedor do ensino secundário serão atribuídos 300 euros. Outro concurso aliciante, este apenas dirigido aos alunos do ensino secundário, é o concurso Jovens Autores de Histórias Ilustradas, uma iniciativa da Nissan com o apoio do Plano Nacional de Leitura e da Leia. Um aluno terá que criar uma história subordinada ao tema Mobilidade Sustentável. A mobilidade como fator de progresso e crescimento económico, de partilha de culturas, valores e experiências, promovendo a diversidade cultural. E um outro aluno terá que ilustrá-la. O prémio para os autores dos 10 melhores trabalhos é uma visita ao Nissan Design Center, em Londres, com fim de semana incluído, a publicação das histórias em livro e ainda um prémio adicional para a melhor história e a melhor ilustração. Os alunos interessados em participar no concurso Eu Escrevo, Ler o Mar ou no concurso Jovens Autores de Histórias Ilustradas deverão contactar a professora bibliotecária, a professora Lília Gonçalves, para que se proceda à respectiva inscrição. Relembramos que este é um programa realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mónica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa e Joana Campos, e coordenado por mim, Célia Lourenço. Por hoje é tudo, despedimos-nos até daqui a 15 dias, agradecemos a sua atenção.